1.777, 1.030 kHz. Onda Média, Rádio Olinda, Pernambuco, Limitada. Olinda, Estado de Pernambuco. 8 e 4. Evangelização, os principais nomes da música católica. Shows ao vivo. Agora. Agora. Na Rádio Família 759, o seu pedido musical e as primeiras informações do dia estão na Rádio Olinda. Poliana Vieira toca a sua música preferida e traz as notícias mais urgentes do dia. Nossa manhã de segunda a sexta-feira, às 9 horas. Muito bom dia para vocês. Alô, o nosso manhã. Pensou em música preferida? Sintonizou na Olinda. Olinda, a Rádio da Família. A Rádio da Família. Você tá ouvindo? Hora feia. Hora feia. Na Rádio Olinda.